Ciência em Sintonia, um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Apoio Ciência Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, e FEDER, Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional. Hoje vamos até ao Minho saber quem inventou vasos sanguíneos artificiais. Depois descemos um pouquinho no mapa até à Universidade da Beira Interior para deitarmos o olho a um jogo de computador 100% português. Neste programa também vamos ficar a conhecer o Big Brother do trânsito e afinar a voz para cantar fado. E havemos de ter tempo certamente para ficar a saber quem foi o pai do telemóvel, esse aparelho que já ninguém dispensa. Está a começar mais um Ciência em Sintonia. Fique por aí. Um grupo de investigadores do Centro de Engenharia Biológica da Universidade do Minho está a criar vasos sanguíneos artificiais. Atualmente, os pacientes com problemas vasculares, muitas vezes gerados pelo entupimento dos vasos e das artérias, já têm algumas soluções na medicina, mas não tão eficazes quanto seria desejável. Miguel Gama, da equipa que trabalha neste projeto inovador, explica já de seguida quais são as limitações atuais na reconstrução deste sistema vital do corpo humano. O problema reside no facto de não existirem atualmente tubos que permitam a substituição dos vasos quando eles têm menos de 5, 6 milímetros. Os materiais que são utilizados atualmente como próteses vasculares não são seguros quando utilizados com calibres dessas dimensões, porque têm algum caráter trombogénico. Significa isso que podem originar pequenos trombos que podem entupir os vasos, representando, portanto, uma ameaça. Isso não acontece quando os tubos são de calibre maior e, portanto, estes materiais, que são polímeros sintéticos, são usados na prática clínica. O problema está, portanto, quando os vasos a substituir têm um calibre menor e, para esse caso, não há, de facto, materiais satisfatórios. O segredo está na celulose. Normalmente associada ao fabrico do papel, este polímero surge espontaneamente na natureza. A celulose bacteriana é uma matéria quimicamente idêntica à vegetal, mas produzida em estado puro por micro-organismos. O material que nós estamos a testar é celulose, é um material familiar para toda a gente. No entanto, a celulose com que trabalhamos tem algumas diferenças relativamente àquela em que todos pensamos quando pensamos em celulose. A celulose, normalmente, de forma mais abundante, aparece na natureza, no reino vegetal, e essa celulose vem associada a uma série de outros polímeros, dos quais é, na verdade, difícil de separar completamente. A celulose com que nós trabalhamos é uma celulose produzida por micro-organismos, por bactérias, e, embora seja quimicamente exatamente igual à celulose vegetal, é produzida por esses micro-organismos de forma pura. Isso é, desde logo, uma diferença importante. As fibras de celulose aprisionam toda essa água. E isso é importante em termos do desempenho do material em vivo. A interação com os tecidos é muito mais favorável. Isso significa que os tecidos não veem aquele material como estranho, porque os próprios tecidos são também materiais muito hidratados, como sabemos, e, portanto, a celulose tem uma interação muito benigna com os tecidos. Esta celulose bacteriana é pura, mais hidratada, e permite ainda que sejam criadas estruturas tubulares de uma única peça. Ou seja, uma vez aplicado no ser vivo, vai gerar muito menos riscos de rejeição. Pode traduzir-se isso numa palavra: biocompatibilidade. Não é tóxico, não despoleta aquilo que chama uma reação ao corpo estranho, isto é, o corpo, nosso corpo não tenta rejeitar aquele material. Bom, mas é importante também que a interação com o sangue seja boa, portanto, que além de biocompatibilidade tenha especificamente hemocompatibilidade. Significa isso que não vai provocar a lise dos eritrócitos, portanto a hemólise, que não vai ativar os mecanismos de coagulação, porque isso resulta naquilo que se chama precisamente trombogenicidade. E, de facto, nós fizemos uma caracterização bastante completa dessa interação com o sangue e concluímos que o material tem um desempenho bastante bom. Para além deste tema, há ainda um outro avanço aplicado à saúde que a equipa de Miguel Gama, professor do Departamento de Engenharia Biológica da Universidade do Minho, tem estado a desenvolver nos últimos 6 anos, mas desta vez destinado aos ossos. Essa tecnologia consiste num hidrogel injetável que pode funcionar como veículo para materiais que vão favorecer a regeneração do tecido ósseo. São materiais que existem atualmente no mercado, minerais, nomeadamente hidroxiapatite, e que têm, quando colocada nos defeitos ósseos, promove efetivamente a regeneração do tecido. Bom, esses materiais estão habitualmente disponíveis numa forma granular, e uma dificuldade com que o cirurgião se depara tem a ver com a estabilidade dessas partículas no defeito ósseo durante e após a aplicação. Bom, depois de uma caracterização que fizemos desse hidrogel, como disse, é injetável, significa isto que o cirurgião tem alguns minutos para injetar com uma seringa o material e ele depois vai gelificar, isto é, adquirir uma certa estabilidade física, deixa de ser fluido como um líquido, portanto quer dizer que vai ficar fixo no local onde foi depositado. Portanto, fizemos a caracterização desse material e depois fomos testá-lo em ensaios pré-clínicos, em animais, em coelhos concretamente, e tivemos resultados muito interessantes. Os mesmos resultados também se esperam da aplicação em seres vivos dos vasos sanguíneos artificiais que falávamos há pouco. O porco será o primeiro ser vivo a servir de ensaio e o próximo passo estará nas mãos de uma equipa de cirurgiões. Deixamos as descobertas do presente e mergulhamos no passado, no tempo dos reis e do grande império português além-mar. Ouça com atenção agora a história do vice-rei da Índia. Dom João de Castro é um dos vultos gloriosos da história portuguesa. Nasceu em fevereiro de 1500. A educação de Dom João de Castro decorreu no ambiente familiar e cultural da corte. Foi uma educação por mão dos melhores mestres, o matemático Pedro Nunes, por exemplo, o mais avalizado em ciências naqueles tempos. Cedo se habituou à familiaridade proveitosa dos livros e dos grandes clássicos, epopeias e batalhas, onde se imaginava de espada em riste. Afeiçoou-se tanto às armas que aos 18 anos embarcou para Tânger. Durante 9 anos naquela praça deu inúmeras provas de valor e bravura, que ao regressar ao reino foi armado cavaleiro por Dom João III. Antes de nova grande aventura, quedou-se pela Quinta da Fonte del Rei, em Sintra, entretido com a família e com os trabalhos agrícolas. Em 1538, partiu na primeira viagem à Índia. Acompanhou o cunhado, o vice-rei Dom Garcia de Noronha. 4 anos depois, regressou a Portugal, mas a pedido do rei, que tinha de escolher sucessor para Martim Afonso de Sousa, embarcou de novo para a Índia como o 14º governador. Mais tarde, chegava à capital do Império a fama das proezas de Dom João de Castro, no Oriente. O rei quis recompensá-lo, enviando-lhe em 1547 o título de vice-rei e prolongando-lhe o governo por mais 3 anos. Já não aproveitou essas mercês, cansado, não pelos anos, porque tinha 47, mas pelas contínuas guerras, Dom João de Castro adoeceu gravemente. Pouco mais durou, faleceu em Goa em junho de 1548, restando a memória de um homem virtuoso e sabedor, cujos restos mortais foram trasladados, em 1576, para o convento de São Domingos, em Lisboa. A biografia do vice-rei da Índia está publicada por Jacinto Freire de Andrade. Como contributo para a ciência, ficou o Tratado da Esfera por Perguntas e Respostas, cronologicamente, a primeira obra com interesse para a história da náutica de Dom João de Castro. É uma introdução à astronomia náutica, utilizando como ponto de partida o Tratado de Sacro Bosco, do século XIII. Nesse texto, Dom João revelou os princípios que norteavam um pensamento filosófico, aliando a teoria à prática, e demonstra como os sentidos podem identificar as aparências com a realidade, não permitindo a correta apreensão do mundo físico, para o que seria necessário recorrer aos cálculos da matemática e ao auxílio dos instrumentos de medida. O mestre responde ao discípulo quando este se interroga sobre a razão, que nega o que se vê com os olhos. Na obra da geografia, por modo de diálogo, há preocupações didáticas, onde o autor dá as definições de geografia e de cosmografia. Merecem também destaque três roteiros que escreveu, aproveitando todos os ensinamentos das viagens à Índia. São registros com anotações das alturas do Sol e determinação de rotas, com explicação das causas dos erros nas representações cartográficas da distância entre a costa do Brasil e o Cabo da Boa Esperança. Essas obras têm também esboços cartográficos e plantas hidrográficas de vários lugares por onde passou. O roteiro do Mar Roxo, descrição que Dom João de Castro fez da viagem da Índia até ao Suez, é a obra mais conhecida. Foi traduzida em diversas línguas nos séculos XVII e XVIII. Em latim, inglês, francês e holandês. Toda a obra náutica e oceanográfica de Dom João de Castro, com exceção do roteiro do Mar Roxo, ficou inédita em Portugal até aos séculos XIX e XX, porque os roteiros tinham características próprias. Não respeitavam o modelo tradicional português. Existiam extensos comentários de grande interesse hidrográfico e náutico, com muitos pormenores que os roteiristas, preocupados em descrever sucintamente uma viagem, acabavam por omitir. Essas obras de Castro, tradicionalmente apontadas como roteiros, seriam mais apropriadamente designadas por diários. O alerta chega da Agência Europeia do Ambiente. As áreas costeiras europeias estão em mau estado de conservação. A conclusão é de um estudo desta instituição, com sede na Dinamarca. O documento faz uma análise ao estado atual da costa e propõe uma nova abordagem para a melhoria da gestão das regiões costeiras. A Querco já veio dizer que é na costa que se concentram as áreas mais decisivas para o desempenho da economia. A Associação Ambientalista Portuguesa insiste que este documento deve ser tido em conta pelos decisores políticos. Agora, os números: 40% da população europeia vive numa faixa litoral de 50 km, 40% do produto interno bruto é gerado nestas regiões e 75% do volume do comércio exterior da União Europeia é feito por via marítima. E por falar em zonas costeiras, Portugal tem mais de 1000 locais potenciais para o surf. Alguns deles têm ondas gigantes e são desconhecidos pelos praticantes. Quem o diz é Pedro Bicudo, investigador do Instituto Superior Técnico na área da física das ondas e da mecânica quântica. O especialista adianta que estas ondas encontram-se em zonas naturais, não balneares, de difícil acesso. Algumas foram surfadas com 15 e 20 metros de altura. O tamanho destas ondas deve-se ao facto de se formarem a partir de grandes tempestades do Atlântico Norte. Ainda pela água, a Universidade de Coimbra criou um sensor que detecta metais na água e no solo. Trata-se de um biosensor que identifica em 3 horas a quantidade do nível do cromato na água e no solo. Cromato é um ião altamente tóxico e cancerígeno. Esta bioferramenta tem por base células modificadas por processos de engenharia genética extraídas de bactérias capazes de sobreviver em ambientes extremos. O estudo foi já publicado em várias revistas da especialidade. O sexo pode ser um dos segredos para uma vida longa, pelo menos assim é na mosca da fruta. A conclusão é de um estudo liderado pela Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. A equipa de investigadores avaliou o comportamento sexual destes insetos e estudou os efeitos fisiológicos e cerebrais em diferentes situações. Entre outros aspectos, foram observados os efeitos de não haver relação sexual em situações em que o macho estava a contar com isso. A frustração continuada causou-lhe a diminuição das reservas de gordura no organismo, o aumento de stress e uma vida mais curta. Este é o Ciência em Sintonia, um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, com o apoio Ciência Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, e FEDER, o Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional. Começámos com vasos sanguíneos artificiais no Minho, agora vamos jogar ao Clean World, ali para os lados da Universidade da Beira Interior, na Covilhã. É onde está assediada a Inclusion Entertainment, criadora de um videojogo que ficou entre os 10 melhores na maior competição do setor, promovido pela Microsoft. No mundo poluído, um robô tem como missão limpar o planeta com as suas próprias mãos. enfrentando enormes desafios. Só tu o podes ajudar. Embarca nesta aventura e salva o planeta Terra. O Clean World, ou Limpar o Mundo, é um videojogo criado pela Inclusion Entertainment. Foi o trunfo apresentado na maior competição mundial de criação de videojogos. O mestre em Engenharia Informática explica o que criaram para a prova patrocinada pela Microsoft. A própria competição tem algumas regras a nível dos temas. E todo, pronto, aquilo tem várias categorias, tem a categoria de software, tem a categoria de game design, por aí fora. E todas as categorias têm de respeitar o tema. E o tema era tentar resolver um dos 7 problemas identificados pelas Nações Unidas como sendo um dos problemas do milénio. E um dos problemas do milénio que nós tentámos abordar foi a parte da educação e do ambiente. Portanto, nós basicamente a ideia foi criar um jogo passado num futuro onde o mundo está todo poluído, em que basicamente o jogador, controlando um pequeno robô, tem que ajudar a limpar o mundo e a despoluir o planeta. Para isso tem que fazer vários mini-jogos, em que a ideia é ensinar aos miúdos, portanto isto era para um público mais jovem, tentar ensinar aos miúdos conceitos básicos como a reciclagem, a separação do lixo, o tratamento de lixos tóxicos, por aí fora. A Inclusion Entertainment é uma spin-off da Universidade da Beira Interior, na Covilhã. A empresa 100% portuguesa foi criada em 2013 e desenvolve aplicações interativas e videojogos. Pedro Pereira, o diretor artístico da Inclusion, volta um pouco atrás na conversa e conta aos pormenores. A Inclusion surgiu originalmente de um projeto académico. Portanto, eu e os dois outros sócios, portanto o João e o André, participámos numa competição da Microsoft em 2012, que era o Imagine Cup. Participámos na categoria de game design entre mais de 300 equipas e o nosso jogo acabou por ser apurado para ir ficar entre os 10 finalistas e acabámos por ir à final em Sydney, onde acabámos por ficar classificados em sétimo lugar. Pronto, nós já trabalhávamos juntos há algum tempo, sempre gostámos da indústria dos videojogos, sempre quisemos trabalhar nesta área e depois, pronto, visto os resultados que tivemos e o feedback do júri e das pessoas que jogaram o jogo, acabámos por decidir apostar nesta área e abrir uma empresa dentro da área, já que em Portugal há poucas. De momento, é uma aplicação interativa que ocupa o tempo aos programadores, animadores e criativos da empresa. Que é o Human Encyclopedia. Também ganhou vários prémios, foi classificada entre as 10 melhores aplicações para Windows 8 a nível europeu. Estamos neste momento a trabalhar em versões, pronto, neste momento a aplicação está disponível para Windows 8 e para Windows Phone. Estamos a trabalhar agora em versões para Android e iOS. Para além destas aplicações, vamos também fazendo alguns trabalhos subcontratados, a nível também de empresas, também a nível de jogos, por aí fora. E também estamos a trabalhar num projeto interno, pronto, ainda está numa fase muito inicial, ainda estamos na fase de pré-produção, definição do que é que se vai fazer, o que é que não se vai fazer, portanto ainda está muito em bruto, começámos há sensivelmente um mês a trabalhar nisso, portanto basicamente não temos nada para mostrar, ainda estamos muito naquela fase de definir o que é que o projeto vai ser, o que é que não vai ser. Voltando ao Human Encyclopedia, enciclopédia interativa do corpo humano, Pedro Pereira abre o livro para nos pôr a par do conteúdo da aplicação. Os utilizadores, para além de terem acesso aos conteúdos típicos de uma enciclopédia, também tem à disponibilidade a parte do 3D, ou seja, o utilizador consegue manobrar os vários órgãos do sistema, pronto, os vários do corpo humano, consegue fazer zoom, consegue rodar os órgãos, portanto, de certa forma permite-me ter uma visão que as enciclopédias tradicionais não conseguem dar do corpo humano. Neste momento vamos fazer a atualização que estamos a fazer também para adequarmos. Portanto, o conteúdo da aplicação é um conteúdo para um público um pouco mais adulto, a nível de conteúdo textual. Neste momento estamos a fazer uma adaptação também da mesma enciclopédia para conteúdo um pouco mais jovem, para tentar adaptar esta ferramenta aos conteúdos programáticos que são dados no ensino básico e secundário. Pronto, aliás, é nisso também, que, para além das versões para iOS e para Android, também é nisso que estamos a trabalhar neste momento em parceria com uma escola. Na Inclusion Entertainment, a concepção de um jogo ou aplicação é feito tendo sempre em linha de conta o que o mercado mundial já oferece. Originalidade e gostos pessoais também ajudam admite o engenheiro informático. Nós somos uma empresa que começou há pouco tempo, portanto nós, dentro daquilo que nós gostamos de fazer, dentro dos estilos de jogos que nós gostamos de fazer, nós tentamos diferenciar-nos da concorrência, também para tentar dar uma lufada de ar fresco e dessa forma nos destacarmos dos grandes estúdios que a nível monetário, como é óbvio, têm grandes orçamentos que nós começámos há coisa de um ano, não conseguimos obviamente igualar. Portanto, tentamos distinguir mais pela parte da jogabilidade e pela parte da diferenciação a nível de originalidade, para tentarmos chamar um pouco de atenção para os nossos produtos. E já agora, quanto tempo demora a fazer um videojogo? Depende do videojogo e depende da plataforma em que se pretende trabalhar. Estamos a falar, por exemplo, de um videojogo para um dispositivo móvel, o tempo de desenvolvimento é muito mais reduzido, por exemplo, se estamos a falar para um jogo para PC ou para consolas. Isso depende sempre muito do jogo e da plataforma que se vai desenvolver. Por exemplo, um jogo, para dar aqui um exemplo, um RPG, para ter um role-playing game, demora muito mais tempo a desenvolver, por exemplo, do que um simples jogo de plataforma para telemóvel, por exemplo. Portanto, isso depende um pouco do jogo, depende um pouco do objetivo que se tem de fazer. Mas normalmente eu diria, pelo menos, para assim, jogos de maior porte, pelo menos mais ou menos um ano, entre 6 meses a um ano, desenvolvimento, até se ter alguma coisa palpável que se possa mostrar. Portanto, não estou a falar do jogo final, estou a falar de uma demo palpável com alguma qualidade para eventualmente mostrar ao público e a financiadores. Pedro Pereira concorda que multidisciplinar é a palavra que melhor define as áreas profissionais necessárias para a concretização de um jogo. Na empresa temos 2 programadores, eu vou fazendo alguma programação, também estou a trabalhar também na parte dos 3D, temos também um designer que faz a parte do concept e 3D, a nível de parte sonora e de música, portanto, normalmente recorremos a serviços externos para essa produção, a nível da parte escrita normalmente também sou eu que tomo conta disso, a nível de design e da gestão das ideias e por aí fora, normalmente isso depende de projeto para projeto, normalmente nós aqui temos um ambiente muito familiar, muito aberto, então de certa forma o que nós fazemos é a pessoa que teve a ideia do projeto em causa, de certa forma acaba por ordenar um pouco as tropas a nível desse projeto em particular. Pelo menos até ao momento tem sido essa a nossa organização, como também somos poucos, tem sido fácil gerir nesse aspecto. Deixamos por um momento os computadores, os jogos e, de algum modo, o mundo de fantasia para voltar a centrar a conversa sobre as spin-offs das universidades. O diretor artístico da Inclusion Entertainment só vê vantagens. Nós, nesse aspecto, tivemos muita sorte em estarmos aqui associados à Universidade da Beira Interior, para começar, porque pronto, a maioria da equipa, tirando um dos membros da equipa, são todos naturais aqui da zona da Covilhã. Portanto, pronto, acabou por ser, formámos-nos aqui exatamente por causa disso. Mas o facto, e fomos todos também alunos da UBI, portanto também facilitou nesse aspecto. O facto de termos uma spin-off da Universidade da Beira Interior ajudou-nos bastante, porque a nível, por exemplo, de contas e por aí fora, portanto a Universidade forneceu-nos o espaço, não temos que pagar, por exemplo, a parte da energia elétrica, não temos que pagar o espaço, não temos que pagar a água, ou seja, de certa forma, para uma empresa que está a começar, é uma ajuda muito grande, porque são custos que inicialmente para uma empresa são muito difíceis de suportar. Portanto, noutra situação que não tivéssemos o apoio da universidade, teria sido muito complicado, numa fase inicial, conseguir manter a empresa. A Inclusion Entertainment está a dar os primeiros passos, sustentados, dizem. E se não fosse a ajuda da Universidade da Beira Interior, há muito que o jogo tinha acabado. Está no ar o programa que lhe dá a conhecer projetos científicos nos mais variados quadrantes. A seguir, em Momentos da Ciência, o telemóvel. Há quem dificilmente consiga imaginar o dia-a-dia sem a companhia de um desses aparelhos. Mais do que um meio de comunicação, tornou-se numa ferramenta que se utiliza constantemente. Seja por questões de trabalho ou em lazer, o telemóvel ganhou importância no mundo inteiro. É uma tecnologia que hoje temos como adquirida, mas que levou mais de 50 anos a ser desenvolvida. A história leva-nos ainda mais longe, mais precisamente até 1888, quando o físico alemão Heinrich Hertz transmitiu pela primeira vez códigos sonoros pelo ar. Isto tornou possível não só o desenvolvimento dos rádios transmissores, como também a realização da primeira ligação telefónica intercontinental em 1914. 26 anos mais tarde, foi criado o primeiro sistema de comunicação à distância que possibilitava a mudança de canais de frequência, evitando que houvesse interseções de sinal. Essa tecnologia foi depois aproveitada pela empresa norte-americana Bell, que desenvolveu um sistema telefónico interligado por várias antenas. Em 1956, Ericsson reuniu todas as tecnologias anteriormente criadas e conseguiu construir um aparelho mais ou menos móvel. A verdade é que pesava 40 quilos e só era móvel se fosse levado num carro. O custo de produção também não ajudou a popularizar o produto. 2 anos antes, o que viria a ser considerado pai do telemóvel, Martin Cooper, foi contratado pela Motorola e iniciou o desenvolvimento de sistemas de rádio portáteis para agentes da polícia. A consistência do trabalho fez com que Martin fosse subindo gradualmente na empresa até assumir o cargo de chefe da equipa de pesquisa dentro da tecnologia móvel. Em 1970, a Comissão Federal das Comunicações atribuiu finalmente frequências para serem utilizadas em sistemas móveis de rádio em terra e desde então foram desenvolvidos uma série de produtos, incluindo protótipos demonstradores como o modelo criado por Martin Cooper. As experiências continuaram até abril de 1973, quando a Motorola lançou finalmente o primeiro telemóvel. Media 25 cm de comprimento e 7 de largura. Pesava 1 kg e continha uma bateria que durava cerca de 20 minutos. O evento que marcou o lançamento deste produto ocorreu numa rua de Nova York, local onde Martin Cooper tinha realizado a primeira chamada telefónica. Cooper pegou no terminal, carregou no botão para tirar o telemóvel do descanso e o aparelho conseguiu ligar-se à rede fixa através da estação base instalada no topo de um edifício. Os telemóveis começaram a funcionar no Japão e na Suécia 6 anos mais tarde e, curiosamente, nos Estados Unidos da América, local onde foram inventados, a utilização só começou em 1983, exatamente 10 anos depois de ser apresentado ao mundo. Está no ar o Ciência em Sintonia. Agora é tempo de ficar a par do que falamos quando usamos a expressão Big Brother do trânsito. O projeto de investigação pertence à Universidade do Minho. O Centro de Computação Gráfica e o Departamento de Engenharia Eletrónica da Universidade de Minhota desenvolveram em conjunto, a pedido da empresa Linseys, uma tecnologia de gestão do tráfego rodoviário. A ideia de criar este sistema tem como base a contagem do trânsito em determinadas vias, com possibilidade de registro do dia e hora em que foi mais intenso, potenciar recursos e otimizar o tráfego automóvel, principalmente em cruzamentos e zonas de semáforos. E como é que tudo funciona? Nelson Alves, colaborador do Centro de Computação Gráfica da Universidade do Minho, responde. Nós temos uma câmara, que neste caso também foi de baixo custo, a qual está, por exemplo, posicionada em cima de um semáforo e que aponta para as faixas de rodagem. E, portanto, nós adquirimos as imagens da câmara e fazemos um conjunto de processamentos que nos permitem identificar naquela imagem onde é que estão os veículos, como é que eles se movem, etc. A partir desses dados, extraídos de algoritmos por visão de computador, consegue-se perceber o tráfego naquela altura. E essa noção é dada basicamente por 2 parâmetros, que é o parâmetro de ocupação, que nos diz se uma faixa está muito ou pouco ocupada, e um parâmetro de fluidez que nos diz se o tráfego se move bem ou se está parado, ou algo intermédio. Portanto, e são estes 2 parâmetros que depois podem ser utilizados para otimizar, por exemplo, os tempos a que um semáforo está ligado em verde ou em vermelho, etc. Outro protagonista neste projeto é Nuno Rodrigues, diretor comercial da Linseys. Ele passa da teoria à prática e esclarece a utilidade do invento. Você tem no cruzamento um conjunto de semáforos em que, se esse conjunto de semáforos for cego ao tráfego que o tem, que tem para controlar, pois você às vezes acontece que está num lado de um semáforo com um vermelho e sabe que até podia estar verde, porque do outro lado não há ninguém para atravessar a rua, né? Portanto, não valia a pena estar ali tanto tempo. E são os semáforos inteligentes. Isso já acontece em algumas cidades da Europa, e nomeadamente na nossa cidade capital do nosso país e em outras, mas não está alargado em todo o país, quer dizer, não existe essa gestão de tráfego é esse ponto, não é? Quanto a requisitos, o investigador responsável pelo desenvolvimento da tecnologia explica o que foi pedido pela empresa promotora. Nós queremos ter informação sobre o estado do tráfego agora, para podermos atuar em conformidade. Tem que ser um sistema de baixo custo, portanto, e aqui estamos a falar numa linguagem mais técnica de sistemas embebidos, e tem que ser, por outro lado, um sistema robusto que funcione 24 horas por dia, 7 dias por semana e 365 dias por ano e de fácil realmente instalação e manutenção. Portanto, estes foram os objetivos do projeto. O Linsys Tráfego simula a visão e a percepção humana. Além de detectar os veículos na via pública em tempo real, também identifica as filas de trânsito, o número de viaturas e a atuação dos condutores na sinalização luminosa. Este sistema esteve em funcionamento provisório e experimental na cidade de Braga durante 2 semanas. Nuno Rodrigues, diretor comercial da Linsys, conta como surgiu a ideia. Esta necessidade que nós vimos no mercado, a necessidade de ter um sensor deste tipo, surge de uma nossa pesquisa diária de novas oportunidades de negócio, de novas oportunidades de desenvolver produtos próprios para que a gente possa depois, a nível mundial, poder colocá-los no mercado. Não foi por acaso que a empresa de desenvolvimento de soluções tecnológicas procurou, junto da Universidade do Minho, uma solução para gerir tráfego automóvel. Afinal, tem sido nesse campo que a Linsys mais tem atuado. Trabalhamos efetivamente até hoje mais com a indústria automóvel, porque é aquela que está sempre com necessidades, é aquela que venha a crise que vier, tem sempre trabalho para ser realizado por empresas como a nossa, mas temos também no âmbito da saúde soluções, temos no âmbito do setor público também soluções, desenvolvido soluções, portanto, abarcámos um pouco um leque alargado de mercados. Nuno Rodrigues, responsável da empresa bracarense, confessa que a estratégia nos próximos anos passa por potenciar a venda num conjunto reduzido de soluções. Uma delas é na área da saúde. Em que nós temos uma solução desenvolvida por nós, de raiz, em meio hospitalar. Trata-se de um sistema que permite fazer a gestão das visitas aos doentes internados num hospital. Solução essa que está neste momento, por exemplo, a ser instalada num hospital no Catar. Portanto, é um processo de internacionalização que já começou. Estamos também a começar esse processo no Brasil, tentando abrir portas aí. Portanto, é neste nível que nós vamos procurar na próxima década evoluir. Quanto ao Big Brother do trânsito, nas palavras de Nuno Rodrigues, está em banho-maria. Aguarda clientes, potenciais interessados que possam fazer o sistema avançar da fase de protótipo para a produção em escala. O mercado mais indicado, nesta altura, continua ainda a ser o estrangeiro. E se pudesse comer um bife que sabe a carne, mas que não tivesse que sacrificar um animal para o ter no prato? Melhor ainda, poder comer um bife e ter todos os benefícios da comida vegetariana. Este e outros projetos a pensar na alimentação estão em mãos na BC Technologies, uma spin-off da Universidade do Minho, que inventou um processo natural para converter celulose bacteriana como substituto da soja e do tofu. À frente deste trabalho está Fernando Dourado, do Centro de Engenharia Biológica, que nos explicou como podemos vir a mudar os nossos hábitos alimentares sem darmos por isso. A BC Technologies é uma empresa de investigação e desenvolvimento de produtos de base de celulose bacteriana e adquiriu recentemente o estatuto de spin-off pela Universidade do Minho. Quanto à matéria-prima ou à base de trabalho, que é uma fibra de celulose produzida por fermentação, e no curso do trabalho de investigação, que originalmente foi com foco nas aplicações biomédicas, no que diz respeito a explorar o potencial e de potencial de aplicação no mercado de produtos, optamos pela aplicação no setor alimentar. No que diz respeito à matéria-prima celulose, a BC Technologies, o que têm para oferecer como frente de trabalho ou linha de trabalho na transposição da aplicação de produtos é, por um lado, uma tecnologia de produção em larga escala deste produto, desta celulose de origem bacteriana, Há aplicação em diversos produtos alimentares, ou seja, a aplicação, o uso, o objetivo é oferecer ao mercado a celulose bacteriana como um novo aditivo alimentar. Isto significa novas propriedades de textura nos alimentos vegetarianos, novos sabores intensificados, se for o caso, e até um produto mais barato. Com o uso da celulose bacteriana na preparação de alimentos, as empresas podem ter um produto com novas propriedades, uma redução do aporte calórico dos alimentos para a empresa, eventualmente, uma redução do produto a oferecer. Estamos a falar aqui de produtos que tenham enriquecimento em fibra, como disse, uma redução do aporte calórico, um realce do sabor, da textura, entre outras propriedades. Portanto, em termos de aplicação alimentar, foram feitas algumas provas de conceito no que diz respeito à aplicação em alguns alimentos. A fase que se seguiu foi a apresentação deste potencial às empresas e temos tido uma boa receptividade por parte das empresas em testar, em avaliar o produto, em conhecer, em perceber como é que estas combinações podem ser realizadas. O objetivo no que diz respeito a esta oferta como aditivo alimentar é ter um novo aditivo de forma que a sua incorporação não vá traduzir-se por alterações na estrutura de uma empresa do setor alimentar que já existe. Ou seja, não pretendemos que as empresas adquiram novos equipamentos, façam transformações no seu processo produtivo, mas algures na etapa do processo de transformação incorporem a celulose, esta fibra. E daí resultar num produto melhorado ou num novo produto alimentar. O Centro de Engenharia Biológica da Universidade do Minho tem desenvolvido um trabalho científico que também usa esta celulose bacteriana para reconstruir vasos sanguíneos no corpo humano, a fim de solucionar problemas vasculares. Uma nobre ajuda no campo da biomedicina que só prova o poder desta fibrosa artificial. Mas por agora falamos do contributo alimentar, por exemplo, em hambúrgueres sem tofu, sem carne, mas completamente vegetarianos e quase sem ninguém dar por isso. Um ponto forte, diria, por exemplo, no que diz respeito aos produtos de origem vegetariana, e é um problema que é reconhecido quer pela indústria, quer pelo consumidor, tem a ver com a falta de textura fibrosa que existem nesses hambúrgueres. Esteticamente tem a aparência de um hambúrguer, o sabor também poderá ser modelado de forma a parecer um produto cárneo, mas a textura está muito limitada a uma textura esponjosa, portanto muito longe de parecer um produto cárneo no que diz respeito ao caráter fibroso. Nós achamos que a incorporação desta fibra celulósica poderá ultrapassar e bem este problema da falta de textura existente nestes produtos de origem vegetariana. Portanto, trata-se aqui de uma oportunidade de mercado muito interessante, dado a crescente procura da parte dos consumidores por produtos saudáveis, portanto, livres de gorduras animais, limitada pela textura do próprio alimento. No que diz respeito, por exemplo, aos hambúrgueres, indo para os produtos cárneos, a experiência demonstrou-nos que é possível incorporar a nossa fibra em boa percentagem, mantendo ainda assim uma textura agradável ao produto final, ao hambúrguer. E um aspecto interessante que verificamos foi que nos vários preparados que estão disponíveis no mercado, em que frequentemente usam vários aditivos alimentares, nomeadamente, por exemplo, soja, nós conseguimos obter um produto com melhores propriedades, removendo todos os aditivos que são utilizados na confecção dos hambúrgueres, com a substituição unicamente por celulose e ainda assim obter um produto final melhor em termos de propriedades texturais, de sabor e que são observadas mesmo durante a fase de confecção desses hambúrgueres, na medida em que retêm melhor a umidade, a água, portanto traduzindo-se por um produto mais suculento e certamente mais apelativo para o consumidor. Um futuro animador para quem quer comer bem sem perder o prazer de saborear um prato recheado. Do Minho para a margem sul do Tejo, até à cidade de Setúbal. Foi na Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico da cidade de Sadina que descobrimos o estudo Vocologia do Fado. Agora então, silêncio porque se vai cantar o fado. De quem eu gosto, nem às paredes confesso, e até aposto que não gosto de ninguém. Podes sorrir, podes mentir, podes chorar também. De quem eu gosto, nem às paredes confesso. Agora o original, letra de Max, música de Ferrer Trindade e Artur Ribeiro. A interpretação, claro está, é de Amália Rodrigues. Não queiras gostar de mim sem que eu te peça, nem me des nada que ao fim eu não mereça. Vê se me deitas depois culpas no rosto. Isto é sincero, porque não quero dar-te um desgosto. De quem eu gosto, nem às paredes confesso, e até de ninguém. Podes sorrir, podes mentir, podes chorar também. De quem eu gosto, nem às paredes confesso. Foi este o tema escolhido para ajudar a traçar o perfil acústico do fado. O primeiro som que ouvimos não é de um fadista, trata-se de um exercício de técnica vocal. Passamos a explicar. A Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Setúbal convidou fadistas amadores e profissionais para gravar o registro vocal. Trata-se do estudo científico Vocologia do Fado. Ana Mendes, investigadora responsável, fala-nos das metas que pretende atingir. O principal objetivo é caracterizar as medidas acústicas da voz do fado, perceber o que é que acontece quando nós dizemos que a voz do fado tem alguma tendência a ser mais pouco clara e tem as suas características que lhe dão a sua beleza, que é um pouco de rouquidão e talvez aspereza. Essas medidas estão todas quantificáveis em termos de acústica e é isso que nós queremos caracterizar também, para depois podermos utilizar essas medidas e aplicá-las a conhecimentos a nível pedagógicos e até mesmo clínicos e científicos, porque depois será mais fácil nós aproximarmos qualquer voz e tentarmos perceber como é que queremos padronizar as vozes de modo a elas serem mais fadistas. Mas afinal, o que é uma voz de fadista? A professora Ana Mendes não hesita na resposta. Por aquilo que nós já observámos com o estudo de piloto, é uma voz que é tendencialmente mais grave. Em termos acústicos, significa que tem uma frequência fundamental mais baixa. É uma voz que, em termos de intensidade, não é tão intensa quanto a voz dos líricos, portanto uma voz um pouco mais fraca em termos de intensidade objetiva. É uma voz que tem, em termos de medidas de perturbação de Girard e Schirmer, são mais elevados, ou seja, isso é característico audio perceptualmente para uma voz um pouco mais rouca e áspera. E é uma voz que tem vibrato, não tanto vibrato quanto a voz dos líricos, mas também tem vibrato. Em termos do formante dos cantores, aquilo que nós vulgarmente chamamos de projeção vocal, é pouco acentuada. Tendo em conta estas características vocais, qualquer pessoa pode cantar o fado. Ana Mendes admite ser esse o pressuposto da Voice Foundation. A Voice Foundation é uma fundação da voz que é composta por otorrinos, terapeutas da fala, cantores, professores de canto, físicos, acústicos. E então o pressuposto desta fundação é que qualquer um de nós pode ser um cantor. E esse pressuposto, até agora, parece ser verdadeiro. Portanto, qualquer pessoa que consiga adquirir estas características acústicas e audioperceptuais da voz pode ser um fadista. O estudo levado a cabo na Escola Superior de Saúde de Setúbal conta com a parceria da Universidade de Aveiro, do Instituto de Engenharia Eletrónica e Telemática de Aveiro, da Fundação Carlos de Gulbenkian e da Câmara Municipal de Setúbal. Até setembro de 2014 estão a ser gravadas 384 vozes de fadistas, amadores e profissionais. Patrícia Carreto, licenciada em Terapia da Fala pela Instituição de Ensino Superior Sadina, esclarece como funciona o processo de recolha. Já iniciamos, temos até agora 31 recolhas realizadas e iniciamos também a parte da análise acústica e felizmente temos tido pessoas bastante interessadas em participar e que veem de facto a importância deste projeto, quer em termos de cultura para o nosso país, quer para a projeção internacional daquilo que é o fado e de uma voz tão característica como a nossa. Felizmente tem aderido muito bem, claro que há sempre pessoas que por indisponibilidade de tempo que não conseguem de todo participar, mas todos os que conseguem têm sido sempre muito simpáticos para nós, interessados, empenhados, disponibilizam-se inclusivamente para dar informações posteriores, para nos fornecer outros contactos. Felizmente a nossa recepção tem sido fantástica. João Torres, também licenciado em Terapia da Fala pela Escola Superior de Saúde de Setúbal, explica o tipo de gravação que é feita. Normalmente em sessões de 25 minutos. Existem essencialmente dois tipos de tarefas, as que dizem respeito à voz falada e as que dizem respeito à voz cantada. Relativamente à voz falada, nós temos tarefas como a sustentação de vogais, em que pedimos aos sujeitos para sustentarem o vogal A, I e U durante cerca de 6 segundos. Essa gravação desse A constante, ou seja, uma intensidade constante e o mais confortável possível, vai nos permitir depois, em termos de software específico, nós fazemos uma análise mais pormenorizada, de onde recolhemos então aqueles valores de frequência e de índices de perturbação que a professora Ana Mendes referiu. Para além disso, temos também o tempo máximo de fonação, por exemplo, que é uma tarefa de esforço em que nós pedimos ao sujeito que produza um A sustentado durante o máximo de tempo que conseguir, através de uma respiração sustentada, profunda, que consiga dar-lhe um suporte necessário a essa produção. Temos outras tarefas como a produção também de um S e de um Z durante o máximo tempo possível. Ou seja, são um conjunto de tarefas que nos permitirão depois termos um material para analisar. Na gravação de voz cantada, a escolha recaiu nos Parabéns a Você. Por ser uma música standard e com uma melodia característica e bastante incutida em todos nós, e a música, neste caso o fado que escolhemos, foi o Nem às Paredes Confesso, por ser uma música que para nós tem uma verdadeira importância, na medida em que a nossa análise vai ser essencialmente ao nível de certas vogais. E essa música caracteriza-se por ter, em determinados sítios específicos, essas vogais que nós precisamos de analisar. Façamos nós agora um exercício prático, vista à pele de fadista, e siga as instruções do terapeuta da fala, João Torres. Temos a leitura de um texto que é foneticamente equilibrado, que permite termos uma ideia da frequência fundamental na voz falada. O texto chama-se O Sol e diz assim: O Sol. O Sol é uma velha estrela que aquece e ilumina o nosso planeta todos os dias, mas de uma forma desigual. Possui um terço de hidrogênio, hélio e outros gases, mas nenhum diferente dos terrestres. O Sol é uma estrela de tamanho médio e cor amarela, que se encontra à metade da sua vida. Vogais sustentadas, temos então a produção de vogais sustentadas durante o período de 6 segundos, as vogais I como em igreja, A como em água e U como em Hugo. Vou exemplificar o A. Isto é o que nós pedimos aos nossos sujeitos, repetido durante 3 vezes, para depois selecionarmos. E do som Z. Z. O mais possível. Depois temos, por exemplo, ao nível das tarefas de voz cantada, Os Parabéns a Você, uma música bastante conhecida, e o que nós pedimos é que tem a particularidade de nós solicitarmos ao sujeito que prolongue durante esses 6 segundos também algumas sílabas, nomeadamente o da, de data, o si, de felicidades, e o bu, de urraca, que é neste caso a senhora que faz anos. Assim sendo, parabéns a você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas para a menina urraca, uma salva de palmas. E por fim, temos então a música do Nem às Paredes, confesso, também com algumas particularidades de prolongamento, que estão apresentadas no... na folha que é entregue ao sujeito. Aproveite e solte o fadista que há em si. O fado já é património mundial da humanidade e com este estudo científico sobre o perfil acústico de quem o canta, sai ainda mais valorizado aos olhos do mundo. É com fado que terminamos mais um Ciência em Sintonia. Este é um programa de rádio promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Tem o apoio da Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, o Ciência Viva, e também FEDER, o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. Produção PGM, projetos de rádio e televisão.